Portal do Arrocha. Juno Silva, o máximo Juno Silva. Aceite, Jaiaquiro. Sei que você tá procurando uma casa. Comprou uma geladeira, na TV já deu entrada. Com outro vai casar. Será que tá feliz? Tô aqui lembrando que a gente namorou há 10 anos atrás. Fui feliz demais. Quando a gente ama de verdade, o coração não muda. Vou se ligar só pra tirar a dúvida. Quem sabe canta, canta feira, canta revista alternativa. Se tem um pouco de mim no seu coração, então não casa não. Oh, por favor, não casa não. Fui logo dizendo oi amor no seu coração, então não casa não. Por favor, não casa não. Por favor, não casa não. Bora, Pablo, forró em vez. Sei que você tá procurando. Comprou a geladeira. Bora, Felipe. Cadê o Washington? Breguedê. Será que tá feliz? Eu tô aqui lembrando que a gente namorou há 3. Rogério Bala, me conheci. Fui feliz demais. Quando a gente ama de verdade, o coração não muda. Vou te ligar só pra tirar a dúvida. Bora, Marconi! Quero viver! Fui logo dizendo oi, amor. Então não casa, não. Fui logo dizendo. Hoje eu vou beber que nem forma arrasada. Fui logo dizendo oi, amor, no seu coração. Então não casa não. Por favor, não casa não. Fui logo dizendo oi, amor. Então não casa não. Jogo Dourado, sacode, sacode, sacode. Beijo.